A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar trabalhando com o livro de Números, repetindo para você que, na verdade, o nome do livro é No Deserto. Tá bem? Já falamos nos outros 7 capítulos e repetimos agora que vamos compartilhar o capítulo 8, capítulo 8 do livro No Deserto ou Números, como está nas nossas Bíblias. Antes disso, nós vamos fazer a leitura devocional que o irmão Everson nos mandou. E eu quero dar um aviso rápido para você, porque nós vamos ler um capítulo bonito, mais um capítulo lindo, com uns 4 destaques, e não será longa a nossa devocional hoje. Mas quero fazer esse aviso. Preste bem atenção. Se você desejar passar o número desse telefone para um amigo, para um familiar ou alguém do seu campo de relacionamento, por favor, passe esse número para que a pessoa entre em contato conosco e nós vamos então mandar as mensagens para essa pessoa. Lembre também essa pessoa, às vezes o seu parente, o seu amigo, fica com receio de passar o número, porque já tem um grupo de WhatsApp da família, já tem um grupo de WhatsApp do trabalho e assim por diante. Mas diga para ele ou para ela o seguinte: você pode ouvir a mensagem e deletar, porque toda mensagem vai para o blog. Então, ou deleta no mesmo dia, ou faz a limpeza no celular, deletando no final de semana, porque realmente o celular pode ficar sobrecarregado se a pessoa tem 2 grupos, 3, 4 grupos, então sobrecarrega. Embora sejam questões diferentes, grupo de amigos, grupo de família, notícias. Grupo de igreja, com notícias da igreja, mas, e esse é uma leitura de um capítulo por dia, pode ser um motivo diferente, mas o acúmulo pode sobrecarregar. Então diga: olha, não tem problema, delete depois que você ouvir, ou se você não puder ouvir, delete, porque tudo vai para o blog. Então, peço para você, comunique para mais um. Nós queremos alcançar mais um. Nós temos um hall de 500 e poucas pessoas que nós enviamos. No grupo mesmo, há só 30 e pouco. Eu procuro não inserir no grupo, porque senão toda mensagem que vem para nós e todas as coisas que dizem respeito a esse trabalho, tudo vai direto para o grupo. Mas nós temos um grupo de pessoas para quem nós enviamos. Isso está no arquivo da pastora Margarete, de aproximadamente 570 nomes a 600 nomes. Então, se a pessoa desejar, fale para ela entrar em contato conosco nesse número, ou você pode entrar em contato. Muita gente faz isso. Olha, eu estou ligando para dizer que tal pessoa, meu parente, meu filho, quer receber a mensagem. Eu já disse para ele que ele pode deletar e depois vai encontrar no blog. Então vocês inscrevam a pessoa, se não no grupo, nesse outro hall que nós temos de pessoas. Em segundo lugar, quero falar para você então do blog. Se você vai orientar para alguém deletar ou dia a dia ou uma vez por semana, é importante que ela consulte o blog. Aliás, nós temos mais de 600 ministrações no blog de vários livros da Bíblia. Nem vou falar todos agora. Também há uma série sobre liderança, é uma capacitação para a sua liderança. Isso serve para o seu estudo, para o seu trabalho. Nós temos que aperfeiçoar a nossa liderança, claro, que é muito útil para a nossa vida espiritual, em primeiro lugar. O endereço do blog é blog logos 7. Ponha só o numeral 7. Blog logos 7.blogspot.com. E eu, com alegria, aviso a vocês o que eu pensei que ia acontecer até o fim de maio. Na verdade, Deus está nos abençoando através dessa palavra, nos inspirando, motivando e motivando outras pessoas que nos conhecem. E nós vamos começar com essa motivação do Senhor e também dos irmãos a ministrar no YouTube, tá bem? Então, até o final de abril nós vamos nos preparar, mais uns 15 dias, e no início de maio, que eu pensei que seria fim de maio, o Senhor está abençoando e nos motivando, como eu disse, e vamos fazer com celular mesmo, mas com uma definição boa de imagem, de som, e nós vamos ter um canal no YouTube, tá bem? Logo, logo, nas próximas 2 semanas, eu vou passando mais informações para vocês. Nós já fomos ouvidos por mais de 300 mil, 310 mil pessoas e subindo. E agora nós queremos ultrapassar aí 400, 500 mil e onde Deus nos permitir. Entendo que esse é um momento, terceiro momento da nossa carreira cristã. Primeiro momento é quando você se converte e passa alguns anos sendo discipulado e até começa o seu ministério, vários ministérios, depois o ministério pastoral. O segundo momento, já com mais maturidade, você vai desenvolvendo o seu ministério até onde nós chegamos, com 35 anos de ministério pastoral, que eu estou celebrando em abril. E como presente dessa celebração, o Senhor está nos motivando a avançar mais. Isso estava no coração nos últimos tempos e nós vamos avançar mais. Agora vamos ter o WhatsApp, o blog e o YouTube, tá bem? Você poderá assistir ministrações no YouTube. Então, fique atento, nós vamos passar para você o endereço do canal, nós vamos orientar você o dia que nós vamos ministrar e você poderá participar ao vivo, né, da live. Você poderá também depois, se não foi possível ouvir no dia que nós ministramos, você poderá acessar o canal. E desde já eu peço para todos vocês que têm ouvido no Brasil e fora do Brasil, deem o seu like, né, o curtir, porque isso vai nos dar mais espaço nessa ferramenta que é o YouTube. Então isso vai nos ajudar para que nós alcancemos mais um. Nós queremos falar de vida abundante, de vida plena, mas queremos alcançar mais um. Mais um. Mais um no WhatsApp, mais um no blog, mais um no YouTube e vamos assim anunciando o Evangelho vivo. Tá bem? Vamos ler então a mensagem que o Everson mandou, nosso irmão na fé, e atua como testemunha do Evangelho e participa desse trabalho enviando mensagens. Hoje ele manda esta palavra: forças renovadas. A águia, no mundo inteiro, é um símbolo de força e poder. É a rainha do espaço e maestrina das alturas. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A águia voa nas alturas excelsas, não se intimida com as tempestades, voa acima delas. A águia faz voos longos, usa a força do vento para carregá-la nos lugares altos. Quando se sente frágil, a águia se remoça, arrancando suas penas velhas para que novas e viçosas nasçam. Você pode ser como a águia. Deus pode renovar agora mesmo sua força. Ele nos desejou bênção e eu desejo bênção a cada um de vocês e para mais uma pessoa que você vai falar essa semana, tá bem? E eu declaro essa palavra final: Deus pode renovar agora mesmo as suas forças. Se você está meio cansado, desanimado, desmotivado, Deus pode renovar agora mesmo as suas forças. Receba essa palavra pela fé, porque Ele vai renovar, vai revitalizar, vai abençoar e coisas perdidas o Senhor vai restituir, vai restaurar na sua vida, porque Ele é poderoso para isso. Aleluia. Leamos o capítulo 8 de Números. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão, tu lhe dirás quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as sete lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. Primeiro destaque. Irmãos, irmãs, o candelabro tem seis hastes, três de um lado, três de outro e uma haste central, totalizando sete. Então ficam sete hastes. O número sete para os hebreus, para os israelitas, é sinônimo, significa perfeição. Então o texto está falando de acender a lâmpada, um pouco nessa ideia da águia aqui, acender a lâmpada, manter a lâmpada acesa, porque a presença de Deus é perfeita e a presença de Deus perfeita ilumina. Agracia, a glória de Deus vem sobre nós, a presença dele vem sobre nós, a palavra dele vem sobre nós. O ânimo dele vem sobre nós. É uma ação perfeita, por isso o candelabro, a menorá, com sete hastes, e essa ação perfeita de Deus é uma ação de luz. Vamos falar assim para ficar claro? Ela ilumina a sua vida, ilumina o seu espírito, ilumina a sua alma, ilumina o seu corpo, ilumina a sua história, ilumina a sua família, ilumina o seu trabalho, ilumina o seu ministério na igreja, ilumina toda a sua vida, ilumina o seu lazer. A perfeita luz de Deus, porque Deus é a luz do mundo, a perfeita luz do Senhor. Traz então a glória dele, a presença dele, a palavra dele, e tudo isso ilumina a trajetória. Iluminava a trajetória do povo de Israel lá no deserto, nome do livro, e ilumina a nossa vida hoje, já que nós somos agora o tabernáculo, uma tenda. Nós somos uma tenda de habitação do Espírito Santo. E dentro de nós, é necessário manter a lâmpada acesa, é necessário manter uma ação perfeita de Deus. Deus, que é perfeito, vai agir em nós e vai iluminar nossas vidas nessas áreas que eu mencionei. É uma ação perfeita de iluminação da nossa vida, da nossa história, de todo o ministério, de tudo que nos diz respeito. Em nome de Jesus, acenda a lâmpada do candelabro. Não deixe essa lâmpada apagar. Não deixe que o Espírito Santo se apague. Estou recorrendo a outro texto lá do Novo Testamento. Nós temos que manter acesa a nossa relação com Deus. Não podemos deixar apagar o Espírito de Deus em nós. É necessário manter o candelabro aceso, a menorá acesa, significa a presença de Deus viva entre nós. E essa presença viva de Deus entre nós ilumina toda a vida e todo o ministério e toda a trajetória da nossa história. Amém. Primeiro aspecto. Arão procedeu desse modo. Colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido, do pedestal as imagens das flores que o ornavam, tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado. Amém. A segunda palavra, o segundo destaque, diz respeito aos levitas, uma tribo separada inteiramente para dedicar-se integralmente ao serviço de Deus, aqueles que são totalmente dedicados ao tabernáculo, todos totalmente dedicados à ministração do Senhor, à limpeza do tabernáculo, à porta da tenda, à entrada da tenda, o sacrifício que era feito, tudo que diz respeito ao cerimonial de adoração era realizado pelos levitas. Vamos ver? Yahvé falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Irmãos, em segundo lugar, aqueles que se dedicam ao Senhor, e nós esperamos que sejam todos, porque naquele momento era uma das tribos. Mas Jesus já não observou essa prática, essa foi uma dispensação primeira, uma ação primeira de Deus na formação do povo de Israel, na vida de Israel, mas Jesus vai convocar pessoas para segui-lo e para tornarem-se apóstolos, e muitos, além dos 12, o seguiam, 70 seguiam também de perto, foram para a missão, 120 participaram certamente do batismo no Espírito Santo. Os historiadores dizem que certamente que quase exatidão, nós não podemos afirmar categoricamente, porque não tinha ninguém lá falando, mas pelo menos anotando, mas pelo menos 500 pessoas acompanharam o ministério de Jesus. E Jesus então não separa uma tribo, a tribo de Levi. Ah, eu só vou chamar para ser apóstolo quem é da tribo de Levi, só os levitas. Não, Jesus separou homens que o seguiam e mulheres o seguiam também, como na cruz do Calvário, você vê Joana, que estava lá no palácio de Herodes, você vê Maria Madalena, você vê Maria, a mãe, de Jesus, a Virgem Maria. Você vê então pelo menos três a quatro mulheres, no máximo cinco, quem sabe estivesse lá também Maria de Magdala. Então, perdão, Maria de Betânia, né? E talvez ela estivesse lá também. E dos homens, só um, que era João. Então eu quero dizer a você que todos nós somos chamados para a consagração integral a Deus. E quero desmistificar uma questão. Há muitos pastores de tempo integral ou missionários de tempo integral, que na verdade, tem essa função e até a remuneração, mas não mantém a lâmpada acesa no candelabro. Cumprem só as obrigações institucionais, né? Cumpre só o protocolo. Quando alguém nasce, quando alguém morre, quando alguém está doente, vai lá, faz uma visita, mas a vida deles não está representando o candelabro com a luz acesa. Embora nesse momento nós tenhamos claro que Deus estava separando para ser integralmente dedicado, e nesse momento houve essa dedicação, mas com o passar dos séculos, muitos sacerdotes, até se corromperam, os filhos de Eli, por exemplo. Depois, os sacerdotes que mandaram crucificar Jesus, os saduceus, lá adiante. Muitos fariseus não o compreenderam, mesmo sendo rabinos. Ao longo da história, muitos pastores, pastoras, padres, freiras, freis, muitos que têm a titulação de pessoas de tempo integral, na verdade, não mantêm a chama acesa. E por outro lado, há pessoas que têm o ofício. Eu tenho falado muito isso a vocês, é um professor, ou trabalha numa loja, ou qualquer outra atividade profissional. Mas essa pessoa, se você olhar para ela que é a morada do Espírito Santo, você vê que essa pessoa ilumina, você vê que essa pessoa tem o candelabro aceso, a menorá acesa, a luz do Senhor está nela. Ou seja, acaba essa pessoa sendo de dedicação integral na medida que ela, no seu estudo, local de estudo, local de trabalho, ela é um testemunho de que Deus é a luz do mundo. Ela acaba sendo um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade escolhida por Deus. Então vamos desmistificar. Não adianta ter só o título, não adianta ter só a função, não adianta ter só o ministério, não adianta ter só a obrigação protocolar, a obrigação religiosa da denominação, das igrejas, das placas. Não adianta. É preciso verificar que essa lâmpada da vida dessa pessoa está acesa. A glória do Senhor se manifesta nela. A presença do Senhor se manifesta nela. A palavra do Senhor se manifesta nela. E nisso nós entendemos o sentido do ministério levítico. Além de dizer a vocês, mais uma vez, que levita não é somente aquele que canta. Glória a Deus por todos esses que trabalham com o Ministério da Música. Eu sou apaixonado por música e por esse ministério especificamente. Deus também ama. Deus é quem criou a música. Os anjos o adoram. Entoam cânticos, declaram que ele é santo, santo, santo. Mas nós temos que entender que não adianta somente pensarmos que os que cantam na igreja, esses são os levitas. Isso é até anunciado muitas vezes. A liderança da igreja diz assim: agora os levitas vão dirigir as canções. Bom, tomara que eles sejam, tomara que sejam levitas mesmo, porque se eles forem levitas, mais do que a canção bem tocada, mais do que a canção bem cantada, mais do que uma emoção, que a música provoca emoção, né? Mais do que a emoção provocada, essas vidas que estão entoando, cantando, tocando, sejam como uma menorá acesa, como um candelabro aceso. Elas sejam a luz do Senhor, a palavra viva do Senhor manifesta. Elas sejam a glória do Senhor. Então, em segundo lugar, o Senhor separou os levitas, e eu declaro, hoje o Senhor continua separando levitas. Mas você já entendeu, os levitas são aqueles que têm a lâmpada acesa e são aqueles que se dedicam integralmente ao Senhor e não tenha nenhum tabu. Alguém pode ter um ofício que lhe toma quase todo o tempo da sua vida, mas onde ele trabalha, ele é luz no mundo e ele é uma fonte de evangelização, ele é um missionário, ela é uma missionária, ou seja, a luz do Senhor está nela, está nele. Aleluia. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel, que o Senhor tome e separe no meio da igreja hoje os levitas, como separou em Israel, e purifique-os. Jesus falou assim: como é que nós somos purificados, pastor? Porque vai se fazer todo um ritual, como o senhor já explicou, do contexto daquele momento, no deserto, toda uma característica que nós temos que ler, respeitar, aprender, se aproximar, não retirar nada, não acrescentar nada. Como que funciona? Sabe como funciona? Jesus disse assim: vocês estão limpos, vós estáis limpos pela palavra. Então, em primeiro lugar, é preciso manter a lâmpada acesa na menorá. Em segundo lugar, o Senhor separa pessoas para se dedicarem toda a sua vida a Ele. Esses são os levitas. Em terceiro lugar, é necessário que os levitas sejam purificados. E como nós somos purificados? Somos purificados pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Vocês estão limpos pela palavra. É a palavra de Deus que nos purifica. Claro, palavra revelada pelo Espírito Santo. Palavra que manifesta a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Palavra que nos conduz a glorificar Deus Pai. Aleluia! Então nós precisamos de levitas purificados, não é perfeitos, não é inerrantes. Ou se você quiser usar o termo perfeito, lembrem daquilo que eu disse, do máximo desenvolvimento do seu potencial, do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo como a si mesmo. Nesse aspecto, sim. Mas em outros aspectos, entendam, todos nós temos que nos purificar permanentemente, permanentemente, até para que possamos chegar a esse amor a Deus, amor ao próximo como a nós mesmos, até para que nós possamos experimentar o caminho para a glorificação lá no novo céu e na nova terra, no paraíso, o caminho para a santificação, nós precisamos da palavra de Deus, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, mantenha a luz acesa em primeiro, separe-se para o Senhor em segundo, terceiro, se purifique em nome de Jesus. Vamos ver como que era o ritual naquele momento? Vamos ver? Com a intenção de purificá-los, procederás do seguinte modo: borrifarás sobre ele a água da purificação. Veja como era importante, como é importante. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar suas roupas. Assim ficarão purificados. Em seguida, tomarão um novilho, juntamente com a oferta de manjares, preparada com a melhor farinha de trigo, amassada com azeite, e tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício para tirar pecados. Pastor, eu preciso separar novilhos, cordeiros? Não, querido, não precisa. Isso era a forma daquele momento que Deus estava estabelecendo, e esse momento e essa palavra é perfeita. Não tem nenhum erro, porque esse novilho sacrificado para tirar pecados já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo, livro de Hebreus, tá bem? Que a pastora está ministrando. Só para você lembrar mais claramente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Senhor, fez um sacrifício perfeito e suficiente, único e suficiente. Então, não é mais necessário. Até Jesus era essa celebração e cerimônia. A partir de Jesus, não há mais necessidade do sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Agora, o que nós fazemos com o texto? Aprendemos, verificamos que Deus desejava que o levita estivesse purificado, estivesse consagrado e sem pecado. E hoje nós, para mantermos a luz acesa e para mantermos a purificação, temos que nos apegar à remissão do nosso pecado, à nossa justificação, ao perdão do nosso pecado que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. A imposição de mãos é muito importante, ainda fazemos esse momento para a consagração ou separação para um determinado ministério, para o santo ministério da igreja. Em seguida, Arão, fazendo o gesto ritual, a apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Que coisa linda! 11 tribos concordaram em separar uma tribo para o serviço integral ao Senhor. Isso também é um aprendizado de que todos podemos fazer a obra, todos em todos os lugares, em todo dia, integralmente, mas há alguns que vão se dedicar especificamente ao trabalho da igreja. Aí não é evangelização, não é missão, não é santificação, não é transbordar da luz. Isso tudo todos podem fazer, mas alguns são chamados aí como pastores, missionários, são chamados administradores, que muitas vezes as igrejas separam alguém da igreja para fazer isso, diáconos, presbíteros, que são separados integralmente. E as 11 tribos o fazem com alegria, fizeram com alegria essa obra. Esse é um momento lindo quando Israel estava vivendo em fidelidade. Depois nós vamos ver até adiante que o povo de Israel oscilava, como nós oscilamos. Mas entenda que Deus separa alguns para a dedicação completa, porque aí algumas coisas dependem de tempo, de separação, de consagração específica. E aí aquele que está com 1.000 atividades pode ser a luz do Senhor e deve. Pode ser purificado, pode ser o sacerdote, pode ser um evangelista, onde está, pode ser um missionário, mas às vezes o ofício não permite que ele vá trabalhar com a limpeza da igreja todo dia. Não permite que ele vá trabalhar todo dia com a administração da igreja. Não permite que ele vá trabalhar especificamente com a música na igreja. A músicos de modo integral, né? Às vezes o líder do ministério, missionários também que vão para vários lugares. Eu começo a pedir para você, ore pela missionária Sara, Sara, Sarinha, nós chamamos, para que ela seja uma jovem missionária cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da luz acesa e realize bem a sua missão. Mas temos tantas outras e temos tantos outros. É importante que você entenda que aí demanda um tempo. Você precisa sair da sua cidade às vezes. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes você vai fazer na sua cidade, mas outros vão sair da sua cidade. Outros vão sair da sua província, como é na América Latina, ou nos estados da federação. Outros vão sair do seu país. E aí não dá para aqueles que têm o ofício integral e que vão continuar com esse ofício, não dá para todo mundo sair. E é importante que todo mundo não saia também, porque a obra tem que ser tocada aqui em Jerusalém. O lugar onde você está é como Jerusalém. Depois adiante, né, um lugar avante, mais próximo, é a Galileia. Perdão, é a Judéia. Me perdoem. Jerusalém, Judéia. A região próxima a Jerusalém, ali no Reino do Sul de Israel. Depois, Jerusalém, Judéia, Samaria, já ficava lá ao norte. Pastora Renilda trabalha com ribeirinhos, é lá na região norte. Trabalha com indígenas, é lá na região norte. Aí não daria para ela ter um ofício aqui e sair, né? Então, às vezes, e a demanda também com as tribos indígenas não permite, às vezes, que ela tenha um ofício fixo nem lá. Então, precisa de sustento e glória a Deus pela vida dela, pela vida da missionária Vivian, pela vida de tantos missionários que existem no mundo. Então, louvado seja o Senhor. O povo de Israel entendeu que havia um espaço que precisava ser ocupado, que Deus estabeleceu, para separar alguns para o cuidado específico. Aí é específico do tabernáculo, no nosso caso, o trabalho específico da igreja como um todo. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Estou lendo de novo. Em seguida, Arão, fazendo o gesto ritual de apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim como uma oferta especial. É uma oferta especial esses obreiros. Por isso nós chamamos de santo ministério, diaconia, presbitério, pastorado, né? Serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Os levitas, logo a seguir, colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais, tu farás um sacrifício para tirar pecado, já falei, Jesus realizou. E com outro, uma oferta que será completamente queimada em holocausto, com o objetivo de purificar os próprios levitas. Jesus também já realizou, e a palavra dele purifica os levitas, como eu já disse, em terceiro lugar. Então, no quarto lugar, nós estamos vendo que há um espaço específico para uma dedicação exclusiva à casa. Eu repito para sua memorização: em primeiro, acenda a luz; em segundo, purifique a vida de cada irmão, de cada irmã; em terceiro, separe os levitas, todos irmãos e irmãs, para o ministério do Senhor. Em quarto, é necessário que haja uma outra separação especial, e essa separação especial não significa que eles são melhores. O missionário não é melhor que você, o missionário de dedicação integral não é melhor que você que é missionário no seu trabalho, não é melhor, mas é específico. O pastor não é melhor, o padre não é melhor. Tá bem? Mas é um trabalho específico, ele fica ali, né? Só que não pode ficar dando milho aos pombos, diria um cantor chamado Zé Geraldo, né? Isso tudo acontecendo, diz ele, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. É necessário que aquele que se dedica integralmente não fique dando milho aos pombos. É necessário que ele seja uma manifestação da glória do Senhor. Serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Os levitas, logo a seguir, colocarão a mão sobre a cabeça do novilho, perdão, e já li o 12, né? E tirar pecados, e o holocausto Jesus já fez. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás ao Senhor com o gesto ritual de apresentação. Irmãos, isso é uma questão de temor e tremor. Como nós temos falta hoje para ter um ministério com mais qualidade em toda a igreja, precisa ter uma liderança que tenha temor e tremor de Deus. Não seja um profissional da fé, mas seja alguém que sabe que é totalmente consagrado, diz o versículo 14, absolutamente consagrado a mim. Sendo assim, logo após haver de separado e purificado os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Veja, esse já é o trabalho do levita. O levita trabalhava na tenda do encontro, onde se manifestava a Shekinah, a Kabod, a glória do Senhor, a outra glória que derrubava, né, que é Kabod. Então, eles trabalhavam ali. Mas precisa ter temor e tremor. Eles são os filhos de Israel, que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Quero só fazer essa ênfase para corrigir muitas igrejas novas que, sem base bíblica, acabam não entendendo nem considerando esse ministério específico. Veja bem, eles são os filhos de Israel que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Tudo, tudo. Aí não é luz somente em meio ao trabalho, na escola. Aí não é a glória, não somente no sentido de menos, né? Mas no sentido de especificamente. Aí não é a purificação, aí não é a separação do ministério levítico, aí não é a necessidade do temor e tremor, não. Aí é a separação Mesmo, inteiramente dedicados a mim. É um ministério específico dedicado a ele. Eles são os filhos de Israel que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Se é inteiramente, inclui tudo. Tudo. Tudo. Agora, seja inteiramente dedicado ao Senhor, e eu vou repetir, não fique dando milho aos pombos. Ore ao Senhor. Tenha um tempo de consagração diária, porque as outras 11 tribos estão ofertando para você, estão separando você, estão em igrejas históricas, né, assalariando você, em algumas pentecostais também mais avançadas, mais bíblicas, estão separando você, mas ore ao Senhor, leia a palavra. Você tem que se encharcar da presença de Deus, porque você é inteiramente dedicado a Ele. Dedique todo o seu tempo, toda a sua oração, toda a sua leitura, todo o seu trabalho, tudo que diz respeito a você seja separado para Deus. Olha o que diz o texto, versículo 16. Eu os separei para serem meus, em lugar dos primogênitos, do primeiro homem, de cada mulher israelita. Aqui é uma transição. Deus abençoava o primogênito para que ele fosse o cuidador da família e o representante de Deus na família. A bênção estava sobre ele para que ele, depois da morte do pai, ou mesmo antes da morte, ajudasse o pai e cuidasse dos irmãos mais novos, das irmãs, cuidasse dos casados, né? O irmão que casou, da irmã que casou, mas o primogênito carregava a glória do Senhor por causa da primogenitura. Deus não tirou até hoje essa bênção, mas nesse momento aqui, ele substitui, ele outorga aquilo que somente era dos primogênitos. Eu vou tirar a palavra substitui, embora o texto vá dizer mais ou menos isso, mas a ideia em Israel não é que o primogênito deixou de ser abençoado. Ele acrescenta o levita, tá bem? O primeiro homem de cada mulher israelita era o primogênito. Em verdade, a mim pertencem, olha, em verdade, a mim pertencem todos os primogênitos. Glória a Deus por todo primogênito. E toda primogênita dos filhos de Israel, homem ou animal. Olha a teologia da criação de novo. O antropocentrismo faz com que nós pensemos que o mundo inteiro se resume a nós, seres humanos. Não. Deus separou os primogênitos até dos animais. Os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal, há uma bênção sobre ele. Mas aqui Deus está incluindo, fazendo uma passagem de bastão também. Eu os consagrei a mim mesmo, desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, a nova dispensação ali mesmo. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, eu tomei os levitas. Então, aquilo que era a partir do primogênito, nesse momento passa a ser dos levitas. Eles são os representantes da presença do Senhor, da glória do Senhor. Eles carregam o candelabro com a luz acesa. Eles têm que manter a pureza pessoal. Eles têm que ministrar para o povo de Israel. Eles são separados das outras 11 tribos. Eles têm que ser inteiramente dedicados a Deus. Agora há um novo tempo onde os levitas assumem aquilo que era só dos primogênitos. Mas lembre, Deus disse aqui, você ouviu, é só ler na sua Bíblia. O primogênito foi separado, foi consagrado. É que aqui Deus está num outro momento da história. E ele está revelando então que ele deseja um ministério específico para cuidar do tabernáculo, e esse ministério é com os levitas. Mas isso não significa que ele deixou de abençoar os primogênitos, tá bem? Os primogênitos sejam abençoados, todos que nos ouvem, e o primogênito da sua casa seja abençoado em nome de Jesus. até dos animais. Entrega os levitas a Arão, verso 19, e a seus descendentes como dádivas dentre todos os filhos de Israel, a fim de servirem na tenda do encontro, em benefício do povo de Israel. Veja, aquele que é separado para o santo ministério é separado em benefício do povo de Israel. É para abençoar todo o povo. E quer ver o que acontece? Ministrando em nome de todos os israelitas. Eles ministram em nome da igreja. Em nome de Israel, e agora eles ministram em nome da igreja, os atos de propiciação. Só lembrando, Jesus já fez a propiciação pela nossa vida, pelo pecado, por tudo aquilo que nos separava de Deus e também por tudo aquilo que vai nos aproximar de Deus. Ele é a propiciação, para que nenhuma praga atinja o povo quando se aproximar ao santuário. Eu não tenho dúvida que se nós crescermos em qualidade no Brasil ou nas nações, entre os cristãos, assim como temos crescido em quantidade, praga nenhuma vai alcançar o nosso arraial. Praga nenhuma vai alcançar nossa vida, família, cidade, estado, país, as nações, praga nenhuma, a não ser aquilo que tem a ver com a volta de Jesus e, antes disso, a manifestação do anticristo. A não ser isso. Mas outras pragas que às vezes acontecem e os cristãos são acometidos é porque está faltando quem ministre em nome deles, ministre em nome do povo de Israel, ministre em nome de todos os israelitas. Então, olha, ministre em nome de toda a igreja, em nome de Jesus que fez a propiciação, para que nenhuma praga atinja a todos nós, e nós somos muito atingidos ainda por muitas pragas. Eu vou repetir, há coisas que não vão deixar de acontecer por fazerem parte da manifestação do mal, do anticristo, da preparação para a volta de Jesus. Ponto. Mas há muitas coisas que ainda acontecem na vida dos cristãos e na vida da sociedade que poderiam não acontecer, poderiam maldições, pragas, poderiam não acontecer na vida de todos se houvesse intercessão, ministração, em nome de Jesus que fez a propiciação, de modo que essas pragas não atinjam a cidade, a igreja, a pessoa, a família. Preste atenção. Para isso, ministro de tempo integral. Para isso, todos os ministros, todos somos sacerdotes, intercedendo por todos, para que praga não alcance a nossa vida, nossa família, nossa cidade, nosso país e as nações. Pragas que não fazem parte da questão escatológica, da volta de Jesus, que não fazem parte da manifestação do anticristo. Não, pragas que muitas vezes nós sofremos porque falta intercessão, e falta intercessão e pureza e santificação e separação porque falta qualidade no evangelho, e falta luz acesa no, no, na menorá porque falta qualidade nos líderes, e faltando isso, as pragas vêm mesmo. Eu quero que você seja livre de toda a praga e eu quero que você saiba que eu intercedo todos os dias por cada um de vocês para que praga não te alcance. Pragas que não têm a ver com essa questão escatológica. As últimas coisas, tá bem? E há outros que intercedem também todos os dias. E todos nós podemos fazer, mas aquele que tem o privilégio de ter sido separado e aceitado esse chamado, tem tempo também para dedicação à oração, ao estudo, à santificação, à intercessão, tem mais tempo, entendam? É uma questão de tempo também. Claro que todos os cristãos podem fazer tudo isso. Mas aquele que tem uma dedicação inteiramente dedicada à casa do Senhor tem mais tempo para isso, para que nós livremos o povo das pragas. E eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, que praga nenhuma alcance sua vida, que praga nenhuma alcance sua família, que praga nenhuma alcance a igreja de cada irmão e irmã aqui, que praga nenhuma alcance a nossa cidade, o nosso país e as nações, que praga nenhuma venha sobre nós. Em nome de Jesus, que é a propiciação. Só lembre. Quando houver questões assim, muito escatológicas, que a gente vai ministrando, seu pastor vai ministrando, seus líderes vão ministrando, aí isso é parte de algo que já está escrito. Mas nem tudo que nós sofremos é parte disso, não. Muito do que nós sofremos é por falta da devida consagração e intercessão. E ministração em nome da propiciação que é Jesus. Versículo 20. Assim Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo o que Yahvé havia ordenado a Moisés e a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram, já falamos, lavaram suas vestes, era a forma, né, da purificação, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor, já falamos, e celebrou o ritual da purificação para eles, já falamos, somos purificados pela palavra. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Que coisa linda, quando o povo realiza tudo segundo a palavra. Em relação aos levitas, assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e por seus filhos. Para encerrar essa ministração, o tempo de ministério dos levitas. Eu já vou falar e depois eu só leio. Eles podiam começar com 25 anos, o ministério levítico, mas os 5 primeiros anos, de 25 a 30, era como um estágio, um aprendizado. E o exercício pleno começava aos 30 anos. E ia até os 50 anos de idade, quando ele não tinha mais obrigação para com o serviço. Mas se quisesse, e a maioria sempre quis, dos levitas, continuar envolvido com o trabalho, ele não dirige mais, ele não está mais na cabeça dirigindo, ele não tem a obrigação de fazer isso ou aquilo, mas ele quer participar e participa então com os outros levitas, ajuda. Tem palavra de sabedoria, mais velho, e vai participando do ministério levítico, tá bem? Começa aos 25, faz 5 anos de aprendizado, começa o ministério efetivamente aos 30, como Jesus, e encerra aos 50, embora possa dar prosseguimento, mas sem a responsabilidade que tinha até os 50. Agora ele é um colaborador. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que compete aos levitas, a partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado a esse ministério. Deverá afastar-se do ministério regular. E esses trabalhos não mais realizará. Veja, ele se afasta do trabalho regular que fazia e ele não realiza mais esse trabalho. Mas, olha o versículo 26, poderá ajudar seus companheiros de ofício nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo esse trabalho. Desse modo, portanto, designarás todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas. Então, ele pode ajudar os companheiros levitas no ofício da responsabilidade, entretanto, ele está isento desse trabalho, né? Se não puder ir, se não quiser ir, desse modo, ele Fica designado, desse modo fica designado, portanto, todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas que Deus hoje, nós podemos ir muito além dos 50. Que nós hoje possamos assumir uma vida levítica, no sentido já explicado, e em todos os ministérios, porque somos todos sacerdotes, reino e sacerdócio, tanto aqueles que estão dedicados integralmente à igreja ou estão servindo como luz no mundo, no seu local de estudo, trabalho, lazer, todos nós sejamos, como disse agora, luz do mundo e sal da terra, porque para isso que Deus nos levantou, é para isso que ele nos discipulou, é para isso que ele nos capacitou, é para isso que ele nos capacita, nos enche da sua presença, da sua glória, da sua palavra, do seu amor, da sua paz, da sua alegria, da sua bondade, da sua benignidade. Tudo isso é fruto do Espírito, da sua longanimidade, do domínio próprio. Então, que tudo isso venha sobre todos os irmãos e irmãs, e eu repito, que praga nenhuma alcance a tua vida em todos os sentidos. Vamos receber a bênção do Senhor, e eu agradeço a Deus por mais um capítulo da Bíblia e por você estar participando, de modo crescente no WhatsApp. Tá bem? Eu vou dar a bênção, mas espero que você fale para mais um do WhatsApp, fale do blog, bloglogo7.blogspot.com, para que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. E prepare-se, já prepare-se e divulgue já. Olha, o pastor vai fazer um trabalho no YouTube, com o celular mesmo, tá bom? Ele vai fazer um trabalho e então eu vou querer ouvir. Não por ser a minha vida, mas por ser a vida de Deus. Por Deus, para Deus, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado e que Ele me faça instrumento da sua presença como sal da terra, luz do mundo. Como uma menorá cheia de luz, cheio da glória eterna, cheia de ouro, o ouro que nós vamos pisar lá no céu. Então, que o Senhor nos faça cheios da sua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a unção, a glória do Espírito Santo seja sobre nós, sobre nós permaneça, assim com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e permaneça hoje e eternamente. Amém.